6 a bordo, 4 horas, autorizado o táxi, reporte para ingresso, no 7, Lima, Bravo, Lima. Autorizado o ingresso, reporte táxi via pista, reporte alinhado e pronto, travesseiro 17, Lima, Bravo, Lima. Salvador, pode esperar próximo para 3153. Para 3153, autorizado alinhar e manter, cabeceirão no zero. Ali, manter. Lima, Bravo, Lima, autorizado a decolagem, cabeceira 17, o vento calmo. Aliane, pronto, está 3153. Gente, aguarde para a decolagem da 3153. Papatango Lima, Bravo Lima, decola aos 18, controle agora 1-19-8, bom voo. Controle 19-8, obrigado, bom dia. Da 3153, livre decolagem da 10, vento calmo. Livre decolagem, 3153. Delta 3153, decola 820, controle agora 119, decimal 8, tem um bom voo. 98, obrigado, bom dia, 3153. Rio 5973, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento calmo. Rio 5973, decola aos 26, controle agora 119, decimal 8, bom voo. 98, muito obrigado, bom dia. Bom, em 7551, a milha de Simbra, 1-0, tem um capa-vista. Bom, no 755, bom dia, continua a aproximação, confirme já, baixou e travou? Bom, reportar. Oi, Salvador, bom dia, agora no 759, ponto espera da 1-0, pronto. Bom, no 759, bom dia, mantém o ponto de espera da 1-0. Vai manter agora no 759. Baixar travado, 755, final de 3 milhas. Gente, voo no 755, avistado, livre pouso, pistão no zero, vento calmo. Autorizado, pouso na 1-0, voo 755. O voo no 759, visual com Boeing da companhia, final da 1-0. Negativo. Reporte quando visual. Voo no 759 após a passagem do Boeing da companhia, alinhar e manter cabeceiro no zero. Gente, após ali manter no zero, igual no 759. No 755, solo aos 37. Libera a direita e chama solo 121 no decimal 1. 121 na direita. Voo no 759, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento calmo. Autorizado a decolagem no zero, voo no 759. 759, decola aos 39, controle 119, decimal 8, bom voo. Controle 198, 759, bom dia. Mike Eco Delta, livre acionar, chave pronto para o táxi. torre Salvador, bom dia, Gomes 092, está passando o tempo, está baixando para lá. Uno 092, bom dia, tráfego avistado, livre pouso, cabeceira 10, vento calmo. Cabeceira pouso, 092. Salvador Azul 434, pronto com a espera da 10. Azul 4234, bom dia, mantenha o ponto de espera devido a tráfego na final da 10. A gente mantém 4234. Mike Echo Delta autorizado, táxi. Reporte na Taxiway Oscar para ingresso. Salvador é o Rio 9811. Rio 9811, número 2 no ponto de espera, mantenha a posição aguardando instruções. Rio. Azul 4234, após a passagem do Boeing da Gol, alinhar e manter cabeceira 10. Após a passagem do Boeing da Gol, alinhe e mantém na 10, azul 4234. Oceania 6225, final, baixado, trabalho, estabilizado. Gaúcho, né, 6225, bom dia, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pistão 10. Gente, Oceania 6225. Gol 1092, solo 51, direita, solo 121, decimal 1. Direita, solo 121, decimal 1, 1092. Mike Echo Delta autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no 7. Azul 4234, livre decolagem da 10, vento calmo. Livre decolagem, azul 4234. Oceania 6225, cheque 3, livre pouso, cabeceira 10, vento calmo. Gente, baixar travado, Oceania 6225. Azul 4234, decola 53, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, bom dia, obrigado. Rio 98111, visual com foco é 6, final da 10. Afirmo. Após a passagem do tráfego, alinhar e manter, cabeceirão no 0, Rio 98111. Mas o Sanel ali mantém o Rio 98111. Mike Eco Delta, tenta a esteira do Fokker 100, está livre de decolagem da 17, o vento variável com 0,2 nós. Ocean M2225 no solo 55, direita 121, decimal 1 no solo. 21821, confirma 219? 121, decimal 1. 218, Ocean M6225. Rio 98111, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento calmo. Iniciando no zero, Rio 98111. Mike Eco Delta, decola 56, chama agora o controle 119, decimal 8, tem um bom voo. Passou, tá bom. Rio 98111, decola 57, controle agora em 119.8, bom voo. 19.8 para o serviço. o passageiro do 2223 está no ponto de espera, pronto, dá 1-0. Passageiro 2223, autorizado a alinhar e decolar na 1-0, vento calmo. Autorizado a alinhar e decolar na 1-0, 2223, cara. Passaredo 2223, decola ao 03, controle agora 199.8, tem um bom voo. 199.8, grato, bom trabalho. Salvador, Montinho, Absa Cargo 670, faça a ponte para 0, pronto. Absa 6570, autorizado, alinhar e decolar da pista 1-0, vento calmo. Deve decolar, pista 1-0, Absa Cargo 6570. Bideirão 9972, bom dia, alinhar e manter, cabeceirão no zero. Alinhar e manter, no zero, Bideirão 9972. Avisa 6570, decola 06, controle 119, decima 8, bom voo. Passe 8, bom dia. Liberal 9972, autorizar a decolagem pista 10, vento calmo. Livre decolagem da 10, liberal 9972. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4489, estabilizado em LS da 10, vezão. Azul 4489, bom dia, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarda informação de pista livre. Prossegue a aproximação, guardando autorização para pouso azul 4489. Azul 4489, confirmando, baixou para luz? Afirmativo, baixa, aprovado. Cliente, livre pouso, pistão no zero, vento calmo, o azul 4489. Livre pouso não no zero, azul 4489. Federal 9972, decola azul no zero, controle 119, decimal 8, bom voo. 198.